Salam fotógrafo. Portão 32 no meio, mantém a posição antes da Juliette. O portão previsto é 02, está sendo ocupado agora pelo arrivo da companhia. Para 3 mil pés de ajuste, 1.020. 3.020, é, 3.191. Juliette, portão previsto é 02, está sendo desocupado agora pelo arrepio da companhia. Vamos até alma da Juliette, aguardando para a zona 02. Ok, mantenha a regra de voo visual, ajuste 1.020, na escuta do controle. O Charlie Alfa Tango está na radial 335 a 14 milhas. Ativo. Informe que o tráfego foi superado. Mantenha a regra de voo visual 510. Boa noite, Tarka. 76721. Desce, mantenha 2 mil pés, ajuste 1.020. Sob vetoração, mantenha a presente pro limite ao curso localizador. Jet 6721 para o localizador, direita, proa 060, informe estabilizado. Direita 060 para o localizador, informará estabilizado, 6721. Lima. Tu está prosseguindo para que destino? Estimado de pouso. Torre 118.95, o ajuste no 020, bom voo. Então 3216, Juliette, portão 02. 02, 31, obrigado. 24076, via Juliette, portão 03. Juliette para 03, 4076. Controle de Salvador, o Papa Romeo Zélio Alfa Tango já está na próxima rotatória visual Fulcão. Zélio Alfa Tango, chame torre, tem 18.95. 3.295, boa. Só 3.804, completo final, chame torre, tem 18.95. 3.804, boa tarde. Vou no 754, desce para 2 mil pés, informe estabilizado. 2.000, nível S, portão estabilizado. Alfa Romeo Charlie, right to copy. Romeo Charlie, you are clear to Rio de Janeiro, Santos Dumont, flight level 380, via road to ESMAP, Lúvito, and then direct to Barbacena. Departure from runway 10, after departure, turn your right, dial departure, Leda, and then after Leda, direct to bridge position. Salvador Departure Frequency 120.80 and the scope code is 5154, Delta Romeo Charlie. Sandy Salvador, muito boa tarde, Azul 4463, decolado na sua escuta. Azul 4463, contato ao radar, sub mantém 160, saída da El. 160, autoriza direto Ilhéus ou da El? Manter o perfil da saída, temos outras aeronaves na mesma saída. Manteremos. Lima do Alfa Delta, request direct to bridge. Confirm. I'd like to go direct to bridge. Stand by. Azul 4463, acabamos de receber que Ilhéus está fechada, abaixo dos mínimos. Ciente, 4463. Autorizado, chama pronto para o táxi. Tá ciente, chamada para o táxi, o seu 4-0. O F-67 4-1 para táxi, 8-3, 4 horas e 2, alterna confirma. Nível TAB? 8-3, senhor. Ciente, 8-3 a bordo, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, o ponto de espera é da 1-0, chama a torre 118-95, o ajuste no 020, tem um bom voo, Web 6741. Sério, sempre um bom voo, bom trabalho pra você, acredito que seja sempre, então via Pátio 1 e Índia, 1895, ponto de espera, Web. Lima Golf Delta maintain dial departure and contact now six center 125.1 if unable 13325. Salvador, cordial, voo, boa tarde, TAN 3804, ligou-nos na sua escuta. TAN 3804, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso, TAN 3 Juliette. Alfa, reportagem para ingresso, Juliette, TAN 3804. 345, comandante. Mandou 35490 para o táxi. 55 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, até no Salvador. O 35490 segue o Airbus da TAM, prossegue via Kilo e Alfa e reporta para ingressão no táxi Juliette, contornar o Pátio Cristal. Kilo Alfa, segue a aeronave da TAM, reportará da Juliette, o 35490. O 941 na sua identificação, chegada a mar, desce e mantenha 050, ajuste o altímetro 1020. Para o 050 na mar, 1020, ajuste o 941. Boa tarde, 6721, visual à direita. Web 6721, boa tarde, táxi via Alfa e reporte para ingresso 7 Juliette. Alfa, reportar para a GS, Santos Direto, 6721. Está autorizado a subir a 120, tome para o lançamento. Trip 5490, ingresso Juliette, parte 1, Índia, no ponto de espera da 120, corre 118.95, o ajuste no 020, com voo. Juliette, parte Índia, ponto de espera, 118.95, você está na espera, obrigado. Controleiro São Salvador, agora com um cordial boa tarde, o Papa Tango Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, Quebec, mil pés, corredor axé na escuta de controle. Possibilidade do 2500 para o Quebec, senhor? Afirmativo, 2500 pés, direto, Cairu? Afirmo. Direto, autorizado. Grato. Salvador, boa tarde, 3895. Contato radar, submanteu 340, CD Dael. 340, poderia voar Dael? VET, botão 04, né? Controle 3895, poderia voar Dael? Autoridade Dael. Grande aí, obrigado. Azul 4463. 4463. Chame o Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251. Salvador, passarido 2230, informação Quebec. 2230, sem identificação, chegada a manda, esse Mateus 050, na escuta e controle. Aqui é o 50 na escuta. Salvador, contato 4089. Muito boa tarde, Golo 754, lembrando que escuta. Pego Kilo Lima, prossiga. 08. Alfa Juliette, 08, 754. Paulo Salvador, boa tarde, 4089. 4089, Vitória, o nível aprovado é o 360, só um minuto pra falar. Dael, Redael. 5240, Sony, dedicação, chegada a Mari, desce, mantém o 060. Descendo para o 060, 5240. Quilo, Quilo Lima, estacionado 2000, próximo a Vera Cruz. Aciona no transponder 0242, na escuta do controle, mantendo 1.500 pés de ajuste, 1020, 1020. Buenos é o 6741 da web, passa 1600 para Dael. 76741 no contato radar, submetendo 340 saída da Dael. 340 Dael, 6741. Ed, na escuta. Este é o 35490. 35490, contato radar na decolagem, tu me mantém a 200, sai da MOMO. 200 na MOMO, 5490. Controle Salvador, autoriza SAP para o 5240. Aguarde. Mantenha a chegada a Mário, seu número 3 na aproximação, o número 1 está apertado com o senhor na chegada a Man, porém mais veloz. Passa aí 2230, voe a posição Duna da Presente. Da Presente voa Duna, descendo para 5 mil pés, 2230, passa aí. Autorizado Vitória, nível 360, via Upero ISC 50, decolagem pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda Eude, o controle Salvador 120.8, aciona 5173. Correto, chama para um pushback no momento, 4.06, faz o 4.0 em cima. Bom, Salvador, fazer uma boa tarde, é o 3.1.3. Só para o galeão, qual que ele é para lá sair? Aí é o Lido Albridge. Grato. Guru 941, intercept na proa 070, descendo até 2 mil pés, ajuste 1020, forma estabilizada. Proa 070, vai se acertar para 2020, gol no 941. Passarei 2230, desça e mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, passarei 2021? 1020. Tá. Salvador, muito boa tarde, Gonal 600, Mari, ciente da Quebec. Gonal 600, seu unificação chegada a Mari, desse manter o 050, ajuste o altímetro no 020. Identificou 050, no 020, voo Gonal 600, na Mari. Gonal 376, a sua unificação... Conforme no portal descida. Tipo 5240, redução para 170 nós, aguardo para descida. 1709, aguardando para prosseguir. Afirmativo, vetor radar para sequenciamento, esquerda pelo 020, limite o curso localizador. Esquerda 020, limitado pelo curso localizador, 240. Força aérea no 376, voe a posição Mari, desse mantém o 060. Agora a posição Mari, 060. 3895. Objeto 6741, chame centro Recife, ano 251, na alterna 13325. 25, 251, 3325. Gol no 600, voe a posição em TAP. 600. Prossiga, senhor. Voe a posição ITAP. ITAP está presente, 600. Série 2230, velocidade indicada. 250. 250 nós, tem condição de manter até Duna? Opa, até Duna. Por gentileza, desse mantém a 2.000 pés em forma estabilizada, ajuste 1.020. A 2.000 com 1.020 até Duna. Desse mantém o 060. Gol no 941, pode chamar a torre? Gol no 941, no completo final, chame torre, é 18.95. Torre 1895, gol no 941. Salvador, autoriza o Papatango Kilo Kilo Lima Paripe para a rotatória, direto? Afirmativo, autorizado. Gente, Kilo Lima. Victor Mike Quebec, não tem o tráfego informado, o senhor tem descido a seu critério, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Trip 5240, desse mantenha 2.000 pés de ajuste, altímetro 1.020. 2.000 pés, agora para afirmativa, aguarde para a voadora. Luiz, que dá presente, curva direita na proa da rotatória. 1.000 pés, regra de voo visual, ajuste 1.020. Uhum. 240 está agora 16 milhas da posição do NDB Simbra. Autorizado e reassumir a navegação na proa de Duna, em forma estabilizada. Boa, Duna, sua palestra está pisando. Quilo Quilo Lima e chame torre, 718 decimal 95. 718 decimal 95, Quilo Lima. Ground, good afternoon. afternoon, 10-3605. 10-3605 to São Paulo, Congonha, flight level 360, standby 1 minute. Standby, could you confirm Salvador Pier's frequency just working? 121.1? 1895, muito obrigado, até já. Uno 600, reassuma a navegação na proa Duna. Uno 600. Inativo, proa de Duna, agora no 600. Taxi via Kilo, Alpha, and coming back approaching Taxiway Juliet. Delta Romeo Tower, via Taxiway Kilo. Kilo, Alpha, and Juliet, via Taxiway Paulo, boa tarde, voo no 941, Lisbrotis. Voo no 941, boa tarde, táxi via Alpha, reporta antes da Taxiway Kilo. Alfa, reporta antes da que você ligou no nosso patrulho. Completo final e aguarda transferência. Ele vai guardar o tempo 240. No 941, prossegue o táxi via Alfa e Juliette, portão 62. Alfa e Juliette, portão 62, via Gol, no nosso patrulho. Delta Romeo Charlie, taxi via Juliet, Main April, and Taxiway India. On hold points runway 10, call tower 118.95. The QNH 1020, have a nice day. Both confirm Juliet, Main April, and then Taxiway India. At your hold points runway 10. Voo 697, aceno de indicação, chegada a Bonf, desse mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro 1020. 4 mil pés, chegada a Bonf, também é só... Já aprovado, número 2 para cópia, só um minuto. Pode. 1020 vai formar 1600.